é manifesto em nome da dignidade da periferia. Essa é a minha, sua, rua, a família. Nossa história de glória é estar vivo, saber fazer uso do respeito devido. Aqui é não se fala demais, não se deda. Enfim, malandro não cai, é nem escorrega. Seja 100% sujeito humano, que não precisa de pano, que troca ideia certa. Do lado de fora, de dentro da cela, ladrão conhece a favela que nem a palma da mão. Onde prego não cola, da maconha que rola, nem tão pouco fuma, quanto menos se enrola. Tanta quebrada, mais pilantra é o sujou, que fala mal do lavador. Pra ele ninguém presta, mala ideia, engole. Zum, zum, zum, cheira mal. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero, zero, zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero, zero, zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Bom malandro tem que honrar, saber caminhar. Pois o vento que vem tá lá, vem tá cá. Devagar, a qualquer lugar quem vá é um dever de quem chega a pedir com licença. Nascer aqui é um mérito, universo periférico. Povo sofrido, favelado, lutando, é o exército há muito tempo. Como diz nego velho Badu, a dor mais forte de um homem é a fome. Ó, neurose, má condição dos barracu, a corrupção dos rato. Hoje se eu dou mano pelo amor, nego sabote avisou. Celular é um explosivo atômico. E vários que ficou até louco, procurados pela lei em órbita. O cólera, antenas parabólicas. Abre o livro pela vida e lê a Bíblia. Um homem que fala mal do seu próprio irmão é um homicida. E saiba que é uma pinóquia. Toma a pialada pelas costas. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero, zero, zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero, zero, zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Também notei, Sandrão, o estupim deu vários mil. Por fim, louquinho dissera, Maurinho, melhor sozinho. Te culpam. Sistema fede, mente apodrece, polícia segue, sabotei por Deus na febre. Favela calma, capeta tenta, já não vende a arma. Calma, a bala, se pá dormiu na bala. Favela tem quem vive de bem com crime. Que Deus me livre, ele vive, ele sim foi quem me ensinou a respeitar. Por parecer de quem não tem mãe, Deus me livre. Branco e preto pobre mostra um Brasil triste. A minha raça posta no reajustamento. Meu pensamento, respeito é lei, é o álibi, meus instrumentos. Malícia é o rap, é claro que esquece. Nesse lugar que canto hoje sempre estive. De miguelagem, rap age. No morro então que curta Alice. Lá no mar de horror, os loucos me apoiou. Eu vi gritaram rou, me emocionou. Cê tem que ver Joe, os manos sempre trincou. Neno me disse, quem catou chegou melhor tá bom tolice. Aquele que quer ser opado ao crime. Se é ladrão não desbosta, pita com desossa. Ninguém quer ser He-Man, tampouco Spectraman. Que droga, um teste, o brother, a droga, alguém que chora. Sempre uma senhora, ó Deus que colabora. Por Nossa Senhora, eu me fraquejo a ver meu mano sempre indo embora. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero vezes zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero vezes zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Ti, ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Lero, lero, lero, zero vezes zero. Zum, zum, zum, cheira mal. Zum, zum, zum, cheira mal. Dando essas de novo, segue bom. Aí segue bom, vejo tudo que é pureza. Mas também vejo que é louco. Família não é de maldade, muito menos de patifaria, certo, mano? Fala do mano pra mim, já tá bem claro que vai falar de mim pra alguém também. Nunca fiz questão de ser mais do que ninguém. Conversa de talarico, de puta, nunca me fez de refém. A favor da sua felicidade, é você mesmo. Não bebe do veneno. Aí, mano, abraça a ideia de vem com Deus, vai com Deus. De pena porque não tem pena aí, sangue bom. Pra mim é nem cola, ó. Tô legal, Jão.